Se um dia alguém perguntar por mim, diz que vivi para te amar. Cansado e sem nada para dar. Possas voltar a aprender. Já cá estamos, ouvintes, depois de um grande senhor chamado Salvador Sobral, com este seu fantástico Amar Pelos Dois. Ora, como sempre, faz parte deste Dom Luca, nesta segunda edição, neste caso, de 2 de julho de 2017, a Lúcia Helena. Olá, Lúcia. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde para mim, boa noite para vocês, não é isso? Exatamente. Então, depois de uma semana, estamos aqui novamente. Eu estou muito feliz por estar aqui com vocês. Estamos aqui num bate-papo informal, né? Só para informar a vocês que estamos como se estivéssemos na sala de visita da casa de vocês. E é sempre bom falar com vocês e rever os meus amigos. E por que motivo tanto fala a Lúcia em vocês? Porque temos aqui duas convidadas na nossa sala de visitas, como a própria Lúcia designou, a Adriana Ferreira e a Filipa Pequeno. Estão a brincar, estás a trocar os apelidos. Estás a trocar tudo. Olá, Adriana Pequeno. Olá, Carlos. Olá, Lúcia. Olá, ouvintes. E cá estamos. E olá, Filipa. Olá, olá, Carlos. Olá, Lúcia. Olá, Adriana. E olá, ouvintes. E ele já se estava a tocar todo, mas pronto. Não, foi uma brincadeirinha. Mas sim, realmente, a Lúcia e os ouvintes do Dom Luca não sabem exatamente os vossos... Podem não saber os vossos nomes. E, portanto, para não confundir o auditório, rapidamente esclareci, para que não houvesse nenhum equívoco, nenhum encómio. Pois é. Ora mais, uma semaninha. Então, como é que estão as nossas convidadas? Estão bem? Os sofás são confortáveis? Sim. Sim, super. Cafézinho estava bom? Sim. Quentinho. Pronto, e já agora café. As bolachinhas também estavam boas. Ah, sim, é verdade. Para mim e para a Lúcia, que somos propriamente os apresentadores, o café foi um bocadinho mais requintado, é verdade. As nossas bolachas. Só para a diretoria, né, Carlos? Exatamente. Mas mesmo assim, como elas são muito boas. Aliás, só para a diretoria, mesmo assim, a Adriana hoje aceitou a bolacha Maria. Simples, porque a Adriana, por norma, faz parte, né? Uma vez que é diretora de programas aqui do grupo Antena Web. Pronto. Sim, sou modesta, sou uma diretora modesta. Pronto. É humilde. Exato. Exatamente. Pois é, ora, eu tenho aqui um tema para falar um bocadinho com vocês, as três, antes das primeiras quatro músicas. Nós já vimos há pouco Salvador Sobral. Salvador Sobral, que não soube comportar-se. Salvador Sobral, já agora para contextualizar também aí no Brasil, foi Lúcia, o artista que ganhou o festival Eurovisão da Canção deste ano. Eurovisão da Canção é um festival que junta vários países da Europa, entre eles Israel e Austrália, que não fazem parte da Europa, mas participam no festival Eurovisão da Canção. Verdade. Mas o resto são países da Europa. Geórgia, Polónia, Moldávia, que teve aquela participação simbólica das noivas e dos noivos e mais não sei o quê. O croata, que era o das duas vozes, lembras-te, Adriana? Sim. Da Roménia, que foi um dos que criticou a participação portuguesa. E, entretanto, surgiu um cantor português chamado Salvador Sobral, que nunca... Portugal nunca venceu este festival e já participa há 50 e não sei quantos anos. Pá, 50 anos. Teve para aí duas ou três vezes sem participar, 50 anos. 50 participações e só pela primeira vez este ano é que ganhou um prémio. O prémio de vencedor da Eurovisão. Este senhor é um cantor de jazz... Não sabe muito bem às vezes onde é que está. E às tantas diz-me piada. Estava ele a cantar. E não sei se vocês ouviram a piada que ele mandou no festival de... Ah, porque tivemos aqui um grande incêndio. Que nós acho que falamos na semana que passou, não sei. Tivemos aqui um grande incêndio onde morreram 64 pessoas. Um incêndio que era florestal e que de repente apanhou muita gente na estrada, e entretanto, num concerto de solidariedade, tivemos uma reação inusitada. Esse sim, eu acho que o Salvador Sobral era bom para minutos inusitados, porque estava ele a cantar e a fazer lá uns ruídos quaisquer muito engraçados, e as pessoas a aplaudir, fazendo saxofone, por assim dizer, exatamente. E às tantas diz ele, acho que aquilo mais era um trompete, oh, isso. E às tantas diz ele: bem, vocês aplaudem qualquer coisa que eu faça. Acho que vou mandar um... Enfim... gás. Para ver o que acontece. Foi uma piada. E teria muita graça se fosse num pequeno clube de jazz. Ou num pequeno espaço. Onde quer que fosse. Mas não, numa arena. Com figuras tão desconhecidas... como o Presidente da República, por exemplo, o Primeiro-Ministro. Se bem que o Temer até merecia ouvir umas coisinhas como essas, mas o Marcelo Rebelo de Sousa não. O Primeiro-Ministro estava lá? É. Eu não ouvi. Eu também não, mas... Será que estava? Não, estava o Presidente, estava o Ferro Rodrigues ao lado, mas o Primeiro-Ministro não estava lá. O Presidente está sempre na mesa da Assembleia da República, é isso. Uhum. E estava lá então o nosso Presidente da República... já muito se falou sobre estas circunstâncias. Eu acho que isso é de um cantor que ainda está a aprender onde estar, ainda está a aprender a saber estar, mas ainda não sabe muito bem. Entusiasmou-se, pronto. Desta vez nem a Luísa Sobral para o apanhar. Sim, mas é assim, foi uma piada num concerto de solidariedade onde era para transmitir alegria. Portanto, se era para transmitir alegria, ele deu aquela piada, toda a gente se riu, ninguém levou mal. Depois, cá para fora, nos dias seguintes, é que começaram a criticar uma coisa que, pronto, era, se era para alegria, não era para estar ali na tristeza. Ele, então, ele já é espontâneo por natureza, então fez isso... Assim, olha, não criticaram, por exemplo, Passos Coelho, que matou pessoas a dizer que pessoas se tinham suicidado sem se terem suicidado. E isso não criticaram. Acho que isso é mais grave. Eu não vi nenhuma. Eu não vi nenhuma, a sério. Não vi nenhuma, nem no Facebook, nem nada sobre isso. Portanto, e é muito mais grave, que é de um ex-primeiro-ministro. Gente, deixa eu entender, deixa eu ver se eu entendi certinho. Então, o cantor que foi, teve uma representação enorme, porque ele, através dele, Portugal ganhou um festival, que isso nunca tinha acontecido, entendi. Aí ele estava num show, fazendo alguma coisa grandiosa também, e ele quis brincar, ele fez uma piada, isso, com a questão do incêndio, quer dizer... Vamos ver se foi isso que eu entendi. Não, não foi Ah, não foi com a questão do incêndio. Não. O soltar um gás é uma expressão muito soft. Porque então, a palavra que ele utilizou, eu não vou utilizá-la aqui. Mas é... Certo. Como será chamaram? Que eu entendi? Como acho chamaram? Que eu entendi. Como chamaram no Jornal Expresso uma ventosidade anal. Pronto. Ah, sim. Pronto. Não, mas ele gente, utilizou uma expressão... não, mas ó, desculpa que eu sou brasileira, eu ainda não entendi. E loira ainda, de farmácia. Ó. Peraí. Não, mas qual foi o problema? É porque ele fez isso, esse ato involuntário, em público. Não, é essa a questão. Ele disse ou não que é ia essa fazer. Questão? Não, ele disse que ia fazer para ver o que acontecia, porque as pessoas aplaudiam tudo o que ele fazia, independentemente do que quer que ele fizesse. As pessoas nem pensavam, aplaudiam. Certo. Então ele disse, vou mandar um, enfim, para ver o que é que acontece. Não é? Já que as pessoas aplaudem sem sequer repararem no que é que eu estou a fazer. Sim. Pronto. Foi uma piada com muita crítica, com muita sátira. E eu já lá vou também à piada em si, o que é que eu entendi dela. Mas é que, para além de estarem não sei quantas mil pessoas num concerto, estava entre elas o Presidente da República. Sim, é uma... O Michel tem marcado o sítio, mas em bom. Sim. Pronto. E basicamente é isso. Mas então, como se diz aqui no Brasil, se vocês me permitem, ele mandou mal, foi isso? Mandou mal. Ele perdeu uma oportunidade de não fazer uma coisa assim, é isso? De não dizer não nada, pegou bem. Caso. Não pegou bem, Perdeu a oportunidade de ficar calado. Ai, que susto. Já estamos a receber chamadas ao Salvador Sobral a criticar-nos por estarmos a criticá-lo. O Salvador Sobral está neste momento a ligar aqui para a Antena Web. Pronto. Mas basicamente é isso. Pronto. Portanto, mas eu acho... Eu não sei, pronto, vocês não criticam, eu também já quero ouvir a opinião da Filipa, quando a Filipa voltar aqui a sair do telefone, enfim, convenceu o Salvador Sobral a não nos pôr um processo, que é isso que nos... Fui convencer a não pôr um processo à rádio, foi. Exatamente, pois. Que ele ia processar a rádio por... Exatamente, por... É isso. Falar nele, sim. Não, para mim então, é uma oportunidade de estar calado, era o que eu ia dizer. Ah, também concordas que ele perdeu uma oportunidade de estar calado? Eu acho que... Foi despropositado, não sei. Podia ter tido de outra maneira, aliás. Uma maneira mais elegante, se ele queria brincar, agradar, poderia ter sido de uma maneira mais elegante. Também, é isso que vocês sim, estão dizendo. Sim, sim. Principalmente a palavra que ele usou, que é uma palavra mais corriqueira de dizer a coisa. Exatamente. Mais calão. Ele podia ter usado outra palavra. Eu não digo que estivesse calado, mas que usasse outros termos. Mas pronto, ele já é mesmo assim, ele é completamente espontâneo, é de género. Se vocês querem dar valor àquilo que eu faço, Então, aplaudem aquilo que eu faço, mas tenham noção do que estou a fazer, não é aplaudir só por aplaudir. É. Outra coisa que eu faço, e já estão ali todos com as palmas. Não, ele quer ter valor daquilo que faz. Sim. E as pessoas não estão a dar esse valor. Qualquer coisa, parece que é um palhaço de circo. Basta levantar uma perna, já estão todos a bater palmas. É porque tem que ter atenção, que estava em público, então tinha de dito outros termos. Sim. Então isso. Mas é exatamente isso que eu acho. É que ele, eu acho que ele não estava a brincar. Ele depois pediu desculpa, mas eu acho que ele não estava a brincar. Eu acho que ele devia estar extremamente chateado de ter que estar com um sorriso. Ele nem estava a cantar, estava a fazer um trompete com, enfim, com a voz e com os lábios, mas as pessoas não estavam. Estavam as pessoas a aplaudir. A aplaudir aos gritos, no fundo, não é? Porque à mulherada, não é? Ah, Salvador Sobral! Pronto. Parece que não dá. Gostei, cara, ao trabalho. Gostei. Você fez uma mulher loira. A mulher é loira. não se fez um. Ao trabalho dele. Sim. E as pessoas não são capazes de o criticar. Não é? Então fez uma coisa o mais radical. Porque quando ele dizia aqui está tudo comprado, ninguém lhe prestava atenção. Ele foi criticado lá fora, mas foi apoiado cá dentro por algumas coisas que disse. Mas pelo trabalho dele, ninguém o critica. Ninguém... E ele passou-se. Sabes que a maioria das pessoas não criticam? Tanto é que eu vi o concerto todo, fui ao pavio, e o jornalista que o anunciou, anunciou em voz alta, todas as pessoas ouvirem, Salvador Sobral amar pelos dois. E ele, quando entra as pessoas todas em ovação, ele senta-se ao piano e começa a cantar uma música em inglês, que é a música preferida dele. E as pessoas calaram-se, tipo, então não é amar pelos dois. Ficaram, tipo, surpresa. Ele apanhou-as de surpresa. Depois é que ele acabou essa música e passou por amar pelos dois. Mas as pessoas foram apanhadas de surpresa, porque ele quis apresentar uma música mais ao género dele. Sim, as pessoas não estavam a contar com isso. As pessoas estavam a contar com algo que não aconteceu, portanto. Sim, então quando ouviram algo que não era aquilo que elas queriam, sim, nem, se calhar, em parte, se calhar, falaram, música, ficaram parte, à espera. Exato. Em parte, se calhar, não falaram por isso, porque estavam à espera de uma coisa. Ou então, não falaram porque não quiseram. Mas... Se calhar também porque já calculavam que... Assim começasse a cantar, se um dia alguém... E ele nem acabava, alguém já estava tudo... E foi o que aconteceu. Ele acabou alguém, as pessoas continuaram a música, ele até se calou. As pessoas, praticamente, a música foi toda cantada pelas pessoas. Sim, porque ele... É bonito, de facto, as pessoas cantarem, não sei o quê, mas... Deixem o artista trabalhar, não é? E depois ele deve estar mesmo habituado a ser livre. É assim, a intervenção do público é boa. Mas quando o público... Uma vez o Carlos do Carmo fez uma coisa do género que foi... acho que era o Amarelo da Carris. Foi cantado pelo público. Ou era o Amarelo da Carris ou era o Canoa. Esse facto foi cantado pelo público. E depois chegaram ao fim e o público ainda bateu palmas. E o público respondeu... E o Carlos do Carmo respondeu... Bom, vocês cantam e batem palmas. Eu não estou aqui a fazer nada. Posso ir embora. É um bocado por aí. Sim, o artista fica um bocadinho... Não estão a dar valor ao meu trabalho. Desconfortável. Sim. E o Salvador, pronto, ainda é um miúdo. Está agora os primeiros passos a ser famoso, por assim dizer. As pessoas não conhecem o trabalho dele como cantor de jazz. E então é mais aquela febre, ah, ganhou o festival, ah, não sei o quê. Pronto. E então ele quer mostrar outra faceta dele, a faceta mesmo. E parece que não o deixam, não dão valor à faceta dele do jazz. Querem dar valor só àquela música. Parece que só canta aquela música, mais nada. Sim. Não tem mais nada, além disso. E ele, claro, espontâneo que é e tudo, pronto. Faz as coisas à maneira dele. Certo. Aqui no Brasil teve um pouco assim desse tipo de problema, que até a cantora ficou o povo ficou com a impressão que ela era antipática, mas ela tinha lá as suas razões. A Maria Rita, filha da Elis Regina, ela detesta ser comparada com a mãe, porque ela quer ser a Maria Rita. E quando ela vai cantar, todo mundo diz: é a filha da Elis Regina. Então, muitas vezes ela respondia mal, ela muito jovem, né? Ela respondia mal, porque ela queria que ouvissem ela, ouvissem a maneira dela interpretar o valor. Ela é uma outra pessoa. Ela não está em momento nenhum desvalorizando a mãe, mas ela quer ser reconhecida por ela, pelo estilo dela, né? E às vezes ela respondia assim, meio atravessado. A imprensa começou a falar que a filha não gostava da mãe, da memória da mãe, que não reconhecia. E não é nada disso. Ela só queria que o pessoal parasse. É como vocês estão dizendo: a pessoa não vai lá para ouvir o artista. Foram assistir não o show da Maria Rita, o show da filha da Elis Regina. Sim, Então, e a moça reagiu, mas como ela era muito jovem, hoje em dia, nas entrevistas, ela disse que ela não faria, se fosse para fazer de novo, sabes que ela teria feito normalmente os diferente. pais, sabes que normalmente os pais são, ou melhor, os filhos são conhecidos pelo fruto do trabalho dos pais, não é? No mundo artístico. Muitas vezes acontece, e ela não foi exceção. E muitas vezes tem aquela fama, desculpa interromper-te, tem aquela fama de ser filha de quem és e por isso tens o teu reconhecimento. Pronto, mais É nada. isso, é. Vamos, crianças, vamos, vamos, que Sim. Aqui o Salvador Diz, Sobral é conhecido como o irmão da Luísa Sobral e não como Salvador Sobral. Ele quer ser reconhecido como Salvador Sobral, não o irmão de. Exato. Bom, nós vamos ouvir aqui umas musiquinhas. Só para darmos aqui um pouco de música aos nossos ouvintes. Entretanto, qual é que é o e-mail para o qual podem participar? Diga-nos, Lúcia. AW@antenaweb.info. É isso? É ou não é, Adriana? É isso mesmo. Muito Ai, bem. eu fiquei tão Acerto, insegura. correto. Eu decoro e fico insegura na hora. Está muito bom. Não, mas é isso, eu ainda aprendo. Só para reforçar, podes repetir, Filipe? AW@antenaweb.info. Muito bem. Então, deixo-te as despedidas da tua participação de hoje, porque a Filipe e a Adriana são apenas convidadas hoje. Deixo-te para as tuas despedidas desta edição. Vais ficar connosco na regi só, mas ficas Sim, connosco, vou-me não embora, ficas vou sair do ar. abandonada. Não. Vou só sair do ar. Então, um bom resto de emissão para vocês e até uma próxima. E agora é a vez da Adriana Pequeno. Sim, bom resto de emissão para todos e até à próxima também. Pronto. Agora, por mais um bocadinho, a Adriana Pequeno e a Filipa Ferreira vão ficar connosco na regi, no saudável convívio, em off. E, Lúcia, vamos ter quatro temas. Digo lá, nenhum deles é nem do Roberto Carlos, nem brasileiro, nem português. Vamos ter quatro temas estrangeiros, só para dar um pouco mais de diversidade aqui Só para à nossa. contrariar. Exatamente, só para contrariar. Pronto, mas só para contrariar são brasileiros. Portanto, Eu sou. não é só para contrariar. É um bocadinho mais que isso. Vamos ter nesta edição agora quatro temas, a começar por. Bem, por acaso um deles até é português, mas canta em inglês. Shinobi canta-nos Skateboarding. Depois temos a música dos The Weeknd. Rockin', ouvimos também a música dos The Beatles, SGT, The Paper Club Band, aliás, The Paper, As Peepers Only. Eu não consigo dizer este nome todo. Tá bem, agora foi bom. Peppers Lonely Hearts Club, que acho que é assim que se chama. É o segundo take desta música, portanto é uma versão muito pura ainda. Por fim, temos Don't Kill My Vibe, de Sigrid. É desta forma que vamos continuar musicalmente esta edição do nosso Dom Luca. Podem participar então para o nosso endereço de e-mail. E se quiserem, podem encontrar-nos pelo mesmo endereço de e-mail no Skype. E agora, vamos à música e já voltamos. Pode ser, Lúcia? Pode ser. Então, até já. Até. Baby, I'm about to lose it all.

I think it'll probably be another day singing it. Yeah, I just heard it then. That was nice. Yeah, and what you could do with the bits where you can't get it because you haven't got enough breath. Just take over, yeah. You shut me down, you like the control. You speak to me like I'm a child. Try to hold it down, I know the answer. I can shake it off and you feel threatened by me. I try to play it nice, but eu e a Lúcia. Helena, olá Lúcia, novamente. Cá estamos, não é? Estamos aqui novamente. Pois muito bem. Ora, ficamos aqui com uma alteraçãozinha. Medication. A primeira música foi dos Weekend, do Rockin'. A segunda foi do Damian Marley. Chama-se Medication. Meditation, aliás. Medication, sim. Porque não conseguimos efetivamente. Não sei porquê que a música do Shinobi tocasse aqui nesta nossa emissão. São agora 20 horas mais 49 minutos e no Brasil estamos a falar no horário central de Brasília de 17 horas mais 49 minutos. Aqui durante a conversa com a Lúcia em off, falava precisamente sobre um assunto muito delicado e que decidi trazer, aliás, até aqui ao nosso programa de hoje, ao nosso Dom Luca. Muitas pessoas são afetadas por crises de ansiedade, ataques de pânico, o que se lhes possa chamar. A verdade é que, para todos os efeitos, isso interfere no dia-a-dia das pessoas. E há uma pergunta que imagino que a Lúcia não sabe exatamente a resposta, e que é como, o que é uma crise de ansiedade, é isso? É isso. Eu queria saber o que uma pessoa sente, o que desencadeia, se é sempre a mesma coisa. Eu realmente desconheço, já vi, eu tenho uma afilhada que às vezes liga, que está se sentindo trêmula, apavorada, alguma coisa assim, sempre chorosa, aí ela se acalma um pouco, ela faz o tratamento dela, mas eu não consigo perceber como ela é muito sensível. Eu fico assim preocupada em ficar perguntando tudo que ela sente, porque naquele momento eu acho que pode piorar. E quando ela está bem, eu também prefiro não tocar no assunto. Então, por isso que eu te perguntei. Eu gostaria de saber mais detalhes sobre isso. Uhum. Eu achei que seria interessante trazer esse assunto para o programa, porque pode também ajudar algumas outras pessoas. Crises de ansiedade são... Têm dois pontos em comum. Não são os únicos, mas têm dois pontos em comum. Um, falta de autoestima e, portanto, muita insegurança. E segundo, uma extra sensibilidade. Vamos imaginar que até temos muita autoestima, verdade, mas de repente ficamos muito sensíveis com alguma coisa, com... Pode ser com uma notícia de uma televisão, pode ser com um acontecimento próximo, pode ser, por exemplo, com algum mal que alguém nos faz. E nós, que somos tão incapazes de fazer algo do género, perguntamos como é que é possível, porquê, e aquela extra sensibilidade faz desencadear uma reação química. Portanto, não é apenas uma coisa imaginária, é uma coisa muito mais do que isso. Provoca uma reação química, que não é nada mais do que uma descarga de impulsos elétricos. E todo o sistema nervoso fica completamente descoordenado. Isso é, em alguns casos, fatal. Portanto, uma crise de ansiedade pode, para quem tenha já algum tipo de problemas de coração, por exemplo, pode muito bem tornar-se uma arma mortal. A crise de ansiedade começa quando essa reação em cadeia começa e nós deixamos de conseguir, por exemplo, controlar a respiração. É o básico, controlar a respiração. Quando a respiração sai do controlo, significa que essa reação química já se iniciou e a partir daí tudo é um contratempo, porque quando chega uma altura, por exemplo, em que há pessoas, por exemplo, que perdem controlo da respiração e então... Como a tendência é para terem, normalmente, vamos imaginar, por exemplo, pessoas que têm alergias, que têm, sei lá, alergia ao pólen, por exemplo, ou que têm asma, ou que têm uma coisa qualquer, quando há alguma crise de ansiedade, o que vai acontecer, muito provavelmente, é que as vias respiratórias vão fechar-se. A pessoa vai ficar sem conseguir respirar. E, por consequência... Naquela descoordenação toda, o mais provável é o desmaio quase imediato. No caso de pessoas que não tenham problemas respiratórios, o mais provável é o oposto. É que sobreoxigenem o cérebro, a tal ponto que ainda adicionamos mais combustível a essa descarga emocional e química também. Em ambos casos... A perda de sentidos é passível de acontecer. No caso, muito rapidamente. No segundo, nem tanto. No caso em que a respiração é descompassada apenas. É acelerada. Não é tão rápida a perda de consciência, nem é tão frequente. Mas sim, também acontece. Também há outro inverso. É que quando a respiração é mais acelerada, não é só o cérebro que acelera. Não é só o cérebro que fica sobreoxigenado, é todo o corpo. E toda aquela situação pode provocar uma paragem cardíaca. Quando há um desmaio, há um desligamento mais rápido e esse risco não é tão grande. Em qualquer uma das situações, podem ocorrer comportamentos distintos. Quem tem tendência para dificuldades respiratórias e, portanto, mais depressa desmaia, pode ao seu tempo... acabar por ter comoções cerebrais em que mais do que um desmaio alguma parte no cérebro falha e aí podem-se perder faculdades mentais, faculdades motoras. Do outro lado, a coisa não é muito diferente para quem não tem essas dificuldades respiratórias e para quem mais depressa tarda em perder a consciência, e portanto esse desligamento de segurança, mais rapidamente pode degenerar em problemas cardíacos. Não quer dizer que um seja isento de umas coisas e outro isento de outras. Apenas são as coisas mais prováveis. Muitas vezes, a falta de autoestima é também um motivo porque, de repente, a opinião dos outros torna-se muito importante ou um problema do qual somos incapazes de resolver. Torna-se medo tão superior a nós que nós ficamos sem reação e entramos praticamente em choque. Pronto, essa é a questão. E... é bem esclarecedor o que você está dizendo. Eu não tinha ideia da intensidade. A gente ouve falar, né, mas não imagina todo esse processo químico, emocional que pode acontecer no organismo e da gravidade. Eu não tinha noção desta gravidade. De chegar, sim, talvez, a uma parada, né, alguma coisa assim. Mas mesmo que não chegue a uma paragem cardíaca, pode efetivamente provocar, por exemplo, arritmia. Que não é propriamente uma paragem, mas é um defeito no coração, sim, que faz com que não tenhamos, no fundo, ou seja, o coração deixa de conseguir responder. E às vezes uma situação de menor stress pode não desencadear uma crise de ansiedade, mas pode desencadear uma arritmia. Certo. A arritmia que pode ser aguda, ou seja, vai passar com o longo dos anos, ou pode ser tão grave que seja crónica. Mas, geralmente, é crónica. Em casos como este, chama-se arritmia, é crónica. Certo. E qual é que é o fator comum que faz com que essa crise de ansiedade tenha um fim? Porque há algo que é comum, que é a incapacidade de exteriorizar essa sensibilidade ou esse medo. Geralmente a melhor maneira de o fazer é chorar. É a forma que as pessoas têm de, no fundo, de libertar essa... ou seja, de conseguir colocar... porque é quando, no fundo, nós conseguimos exteriorizar esse medo. Por exemplo, quando nós temos um medo... porque geralmente a crise de ansiedade significa pânico. Não é? É um susto que nós apanhamos. E geralmente é esse o fator que desencadeia. É um susto. Ou são tantos pequenos sustos, tantas pequenas emoções que tornam uma grande e que ficamos basicamente bloqueados. Então aí também se inicia essa reação. Mas por norma há um fator. Podemos ou não conhecer, mas há um fator que despoleta as crises de ansiedade. No meu caso, por exemplo, demorei algum tempo a perceber que um dos fatores que era altamente destabilizador era o som de ambulâncias. Eu lembro-me de uma vez, de manhã na escola, fui para o hospital com uma crise de ansiedade. Não tenho consciência disso. Mas sei que fui, porque foi lá que eu acordei. Foi lá que eu voltei a mim. E estava a vir para casa. Na rua que atravessei, estava a passar um carro que nem era da ambulância. Era um carro da polícia. E tão depressa entrei em casa como voltei a sair, porque voltei a entrar em ansiedade. E voltei para o hospital. Ou seja, consegui uma coisa que não é nada boa de se conseguir e que é uma coisa rara, que é ir para o hospital duas vezes, com muito poucas horas de diferença, com o mesmo diagnóstico, crise de ansiedade severa, e quanto mais tarde o corpo tarda em desbloquear, pior. Porque mais, não é? O choro, por exemplo, ou o grito. Por exemplo, para quem diz palavras, as chamadas palavras feias, os chamados insultos, que naquele caso não são dirigidos a ninguém, tem uma maior probabilidade de se conseguir libertar das crises de ansiedade. Uhum. Porque vai reagir, vai exteriorizar de alguma forma aquilo que está a sentir, a sua inquietude, a sua ansiedade, no fundo. Quando há uma ligeira diferença, porque crise de pânico é sempre crise de ansiedade. Crise de ansiedade nem sempre é crise de pânico. Pânico é um medo desmedido. Ansiedade pode ser uma coisa que já venha de trás. São vários problemas, são várias questões que nós não conseguimos resolver. Por exemplo, esse tal porquê. Esse porquê insistente. Ele não é um pânico porque não é um medo que acontece no momento. Agora, por exemplo, se eu vir uma pessoa, se eu vir, sei lá, um acidente de viação, um carro a bater de frente contra o outro, por exemplo, eu vou apanhar, vai ser uma descarga tão rápida por aquilo que eu vi, que posso até entrar em estado de choque. Mais do que o pânico, é um estado em que o corpo fica completamente incapaz de responder. E é o estado de pânico mais severo, é o estado de choque, que é o estado prolongado em que a pessoa não consegue nem responder nem reagir, apesar de muitas vezes até estar consciente, mas nem tenho bem a noção disso, e até poder às vezes balbuciar algumas palavras, mas depende depois da reação de cada um, mas pronto, é um estado mais raro de acontecer. Geralmente acontece quando, sei lá, um assassinato ou uma coisa qualquer que a pessoa assistiu, tem que ser uma emoção extremamente forte. Ansiedade é uma coisa que consegue ser desencadeada por muitos mais motivos, inclusive até, não é o meu caso, mas inclusive até, muitas pessoas podem entrar em ansiedade por receber boas notícias. Como ficam incapazes de exteriorizar a sua alegria, no caso, ou porque têm medo de rir, ou rir e um rir alto, por exemplo, ou porque acham que rir não é o mais adequado, ou porque não sabem realmente como, então, muito rapidamente, o cérebro não consegue reagir e entra em ansiedade. Pronto. É também uma forma de entrar. Não é tão frequente, porque geralmente as pessoas conseguem se rir bem, não é? Conseguem saltar, conseguem fazer a festa, mas em alguns casos esse pode ser um momento de entrar em ansiedade pela positiva, mas geralmente quando acontece é pela negativa. Por fim, porquê a falta de autoestima? Há estudos que comprovam que pessoas com maior autoestima preocupam-se menos com aquilo que o mundo à volta pensa sobre elas. E não obstante, estão mais ocupadas consigo próprias, e não é que isso seja egoísmo, mas assumem que o que estão a fazer ou a viver é importante. E essa atenção é desviada. Portanto, têm outra resistência. Porque aquela pergunta do porquê até pode acontecer, mas não é suficientemente importante para ser feita de forma persistente. E a autoestima também está associada à nossa capacidade de reação. Quando nós temos autoestima, se alguém nos faz mal, nós reagimos. Temos força anímica para reagir. A autoestima não. A autoestima é, por exemplo, uma coisa que pode desencadear uma crise de ansiedade por causa da autoestima. Agora eu e a Lúcia discutimos. Desentendemos e discutimos. A Lúcia fala um pouco mais alto comigo. Eu não tenho tanta autoestima. Quero reagir, mas não consigo. E essa incapacidade não me faz sentir pior. E esse estar pior não me faz sentir pior. E então chega uma altura em que eu não aguento e entro em ansiedade. Pronto. Mas muito, se eu tiver autoestima, eu vou responder. E portanto não vou entrar em ansiedade porque essa capacidade de reação existe. Muito, muito esclarecedor. Agora eu sei. Isto é uma situação que já me acompanha há muitos anos, que eu não tenho medo nenhum em falar sobre isso, porque efetivamente acho que não é, porque há muitas pessoas que entendem isso como uma doença do foro psicológico. Eu não vou dizer que não é do foro psicológico, mas não é, nós não somos, quem tem crise de ansiedade não é maluco. Eu não me preocupo muito com o que as pessoas acham sobre isso, por um motivo muito simples. Porque quando as pessoas passam pela experiência de ter uma crise de ansiedade, rapidamente mudam de ideias e percebem que não querem ser tomadas por malucas e então passam a compreender muito bem. Ou seja, quem acha que quem tem crise de ansiedade são pessoas, vamos dizer assim, malucas, é porque efetivamente nunca passaram por isso. E ainda bem, porque senão compreenderiam. Mas ainda bem que não passaram, porque é uma coisa que não se seja mal a ninguém, né? Portanto, se não passaram, ainda bem. E que assim continue. Pronto. É basicamente isso. Mas não é uma maluquice. Não é que a pessoa esteja mal da cabeça. É apenas e só uma questão. Sei lá, tentar perceber. Cada caso é um caso. Pode ser hipersensibilidade. Por exemplo, a minha primeira crise de ansiedade foi aos 7 anos de idade. Uma amiguinha caiu na escola, magoou ligeiramente o joelho, e eu tremia. Dizia-me que ela estava bem, mas só quando ela veio ter comigo dizer-me sim, sou eu e estou bem, uhum, é que eu consegui acalmar. Na altura não foi por falta de autoestima. Não foi por falta de autoestima, foi por hipersensibilidade. Sim. E, portanto, pode ser vários motivos. Tudo o que é de mais ou de menos é um problema. Quando há insensibilidade, é sensibilidade a menos. Quando há hipersensibilidade, é sensibilidade a mais. Em qualquer um dos casos, constitui um problema. E é isso. Mas eu acho que é humano a gente falar sobre isso. Muita gente está, às vezes, achando que tem um problema enorme porque não está entendendo o que está acontecendo. E você foi feliz em conseguir um diagnóstico cedo? Porque muitas vezes as pessoas já são adultas e são tidas como pessoas estranhas porque não foi feito um diagnóstico correto. E nem um tratamento, e, né? Enfim. Então, assim, não há uma forma de resolver a situação. É uma questão que, acima de tudo, tem que ser resolvida pela própria pessoa. Ainda Sim. que há algumas ferramentas, métodos de respiração, massagens cardíacas, que é uma coisa que a própria pessoa pode aplicar a si própria. Também até... Como é que eu posso dizer? Também até... há alguns medicamentos em situações mais severas, designadamente o Victa ou o Valdesperte, que são medicamentos calmantes, e que servem para, por exemplo, SOS. Sempre que há uma situação de maior stress que a pessoa não consegue controlar de jeito nenhum, então assim tem que ser com essa medicação, no fundo, para tentar minorar esses efeitos, não é? Porque se o corpo está sob stress, o que vai acontecer é que mais provavelmente vai ter algum problema cardíaco, não é? Por conta disso. Uhum. E portanto, para evitar que se chegue a esse ponto, há essa questão da, pronto, do medicamento em si, não é? Geralmente isso só se toma mesmo em urgência. Não há medicamento regular para, enfim, para a ansiedade. Não costuma haver. É isto. Bom, eu sugiro que nós vamos para um pequeno intervalo e que voltemos dentro de alguns instantes para prosseguir com o nosso programa. Concorda, Lúcia? Concordo. Bom, então nós já voltamos. Não saiam dos vossos lugares. Nós... podem sair por um bocadinho se quiserem, mas... Não, mas por voltem. Muito é. Tempo. Voltem. Dom Luca está de volta. daqui a pouco. Até já! Na Antena Web podemos ouvir ao longo da semana várias séries criminais, mas do que agora lhe falamos não é teatro. Crime Classics foi uma série documental que analisou vários casos reais, apresentando o seu desenrolar e o seu desfecho. Foi a primeira série documental em rádio, nos idos anos 50, por mão da norte-americana CBS. Vamos trazê-la de novo às ondas da rádio. Crime Classics, domingos, das 4 às 4 e meia da manhã, na Antena Web Rádio Central, e com a duração média de 30 minutos. Mãos no ar! Sim, mãos no ar e quê? Já nem se diz que é um assalto? Enfim. Mas qual assalto qualquer? Isto é o Dance to Dance. Mãos no ar para dançar ao som do Dance to Dance. Tudo a ouvir Dance to Dance. Segundas-feiras, à meia-noite, na Rádio Antena Web. Tenha um final de noite memorável com José Luís Dias. Os sucessos das décadas de 60, 70 e 80 como nunca os ouviu. Alguns são verdadeiras raridades. Tudo isto com um toque bem notívago. Filhos da Noite. Aos domingos, a partir das 22 horas, estendendo-se até às 24, com a apresentação e produção de José Luís Dias, na Rádio Antena Web. Horas 13 minutos, hora de Portugal Continental em Brasília. São 18 nada. Ah, pois é, há pouco eram 16. Onde é que andava com a minha cabeça? Agora sim, 17 e 13 minutos. Muito bem, então vamos lá às próximas 4 músicas. Esta vez não está aqui a Lúcia, que ainda está, mas está a fazer companhia à Filipa na regi. That's What I Want, a música dos The Square Set é a música que nós vamos ouvir agora. Depois temos The Who, Cousin Kevin, também vamos ouvir ainda Melanie com Chords of Fame, e para finalizar temos Sea of Joy. A música é dos Blind Fight. São as próximas músicas que nós estamos aqui a ouvir nesta edição do nosso programa, que dá pelo nome de Dom Luca, e para o qual pode participar para o e-mail aw@antenaweb.info. The Square Set, That's What I Want. I don't want your money, I don't want your gold. All I want is a love that's true, all I want is you. Give me all your kisses, every night and day. Let me be your lover, man, let me hear you say. That's what I want, that's what I want. I don't want the heartaches, I don't want no tears. All I want is a crazy love, all I want is you. Hold me close and tell me things I long to hear. Say you'll always be my girl and you'll always be near. That's what I want. That's what I want. What do you say? No. You are his last breath. A bottle of gin and a cigarette was all he had left. Well, I know that you make music, 'cause you carry a guitar. But God help the troubadour who tries to be a star. Come on and play the chords of love, my friend. Play the chords of pain. But if you want to keep your song, no, no, no, don't play the chords of fame. Share of hustlers as they try to take the world, and when they find their melody, they're surrounded by the girls. But it all fades so quickly, like a sunny summer day. Reporters ask you questions and they write down what you say. So come on and play the chords of love, my friend. Play the chords of pain. But if you want to keep your song, no, no, no, don't play the chords of fame. Put you up for sale. The more that you will find success, the more that you will fail. I've been around and I had my share, and I really can't complain. But I wonder who I left behind on the já cá estamos, novamente, eu e a Lúcia, Lúcia Helena. Pois é. Olá! Voltei. É verdade, estamos então de volta. Festas juninas. Houve muito por estes dias ou... O que é que são? Nós já falamos nisso, acho que foi na semana passada que falamos. Mas quando foi, ainda foi um bocadinho no rescaldo, porque o dia 24 de junho é que foi o dia e eu... Há muitas festas por esta altura no Brasil, não? Sim, sim, o mês de junho todo é tudo muito preparado para isso. As pessoas fecham ruas, né? Fazer uma festa da rua do pessoal, com as, né? Levam as comidas. E nas escolas também tem, todas as escolas, com tudo que é típico da época, a barraca de bingo, de jogos, de pescaria, enfim. As pessoas se vestem como caipiras, que eles falam, né? Porque não é sertanejo, é caipira mesmo. E dançam, né? Sempre tem a dança, várias danças, às vezes é a quadrilha, às vezes é uma outra dança qualquer. E as igrejas católicas, porque são santos da Igreja Católica, né? Santo Antônio, São Pedro, São João e São Pedro. Então, e agora, esse final de semana, né, um pouco antes, foi muito comemorado que São Pedro é o último. Ainda existem algumas igrejas que vão prolongar por mais um mês, talvez, né? Mas todo lugar é muito comemorado. E é só, ou seja, é só o portanto, o São Pedro, ou o São Pedro, o São João, ou há mais festas? Não, ela inicia do início, né? De Santo Antônio, que do dia 12 para 13 de junho, que é do dia dos namorados, que o pessoal faz simpatia para arrumar casamento, para arrumar namorado. E, então, é uma coisa mais assim, típica, né? A mais divertida das três festas, né? O São João e o São Pedro é um pouco mais religioso, as pessoas rezam mais. No Santo Antônio tem mais brincadeira. Se alguém quiser saber com quem vai casar, faz um papelzinho com três nomes, coloca numa bacia de água ou coisa parecida. E no outro dia, o papelzinho que estiver aberto é o nome da pessoa que vai se casar ou que vai namorar. Brincadeiras assim. Agora, São João e São Pedro é um pouco mais religiosa mesmo, né? Uma coisa mais orações, mais procissões. Mas o mês todo são as três festas marcantes. E no Nordeste brasileiro, é uma festa como a daqui, só que lá é mais animada, porque as músicas são ao vivo, tem o trio elétrico, eles dançam forró nas ruas. Em São Paulo é um pouco mais contida, é mais dentro das escolas e as pessoas dançam mais as danças típicas mesmo. É muito diferente uma festa, o São João do Nordeste do São João aqui do Sul. Muito diferente. Uhum. João Aparecida diz-nos, também já tive e tenho muitas crises de ansiedade. Ultimamente tenho tido menos, mas mesmo assim lembro-me muito bem de quando ia para o hospital, ou às vezes nem tinha como, dado que onde vivo, Santa Catarina, nem sempre tinha como me deslocar até ao hospital. E diz ainda que fico muito contente por se falar num assunto que aqui no Brasil, pelo menos, ainda é tido como uma doença mental. Imagino que de um modo genérico. É mesmo isto, Lúcia? É mesmo isso, você viu que eu te perguntei o que acontece, como a pessoa sente, porque exatamente por essa desinformação, é verdade. No Brasil a gente até fica um pouco assustado, fica sem saber como fazer, se ficar sozinho com a pessoa, o que que acontece. É uma desinformação muito grande e é uma coisa, como tudo que a gente não conhece, né, como todo desconhecido, a gente não sabe como lidar. Por isso que eu quis te perguntar, e eu achei muito bom você ter falado assim no ar. Eu não falei que muita gente podia estar ouvindo né, e se sentindo assim até acolhida nesse momento de falar sobre isso e saber que alguém também passa por isso. Eu acho que tudo é pelo que a gente se passa, assim, passa pela gente na vida, né? É muito legal esse retorno, não é, do ouvinte? Então... Sim, e o Cristiano Soares diz que nunca teve, mas o irmão já tem, aliás, o irmão tem, ainda tem, e sabe muito bem o que é que isso quer dizer. Eu vou reler aqui o e-mail. Diz que já que tenho, o meu irmão tem 14 anos, tem muitas crises de ansiedade ainda hoje, e sei como lidar com isso, mas levou o seu tempo e ele também vai saber. É um abraço de Lisboa. É bom, ainda bem que os ouvintes também se vão identificando, para nós podermos conhecer um pouco mais de onde é que nos escrevem. Às vezes temos aqui mensagens, já nos chegaram aqui mensagens muito curiosas do Sérgio, ou da Sara, ou seja, que não sabemos muito sobre as pessoas que nos mandam mensagens. Mensagens que foram enviadas para qual e-mail, Lúcia? É aw@antenaweb.info. Estou ficando boa nisso. É mesmo isso. No Brasil, o e-mail também pode ser aw, agora vou ser satírico, aw@tudoquantopuder.com.br. Pronto, porque este é o e-mail presidencial. É. E dos políticos mais elevados, pronto. É. Dos cargos mais elevados. Sim. Eu gosto muito de brincar. Eu acho que às vezes as pessoas levam um pouco a mal quando é um português a brincar com as coisas do Brasil. Mas eu pessoalmente não tenho grande problema. Pois sei, eu é pessoalmente. Eu não tenho grande problema em brincar com estas coisas. Quanto mais não seja porque eu já ouvi muitos brasileiros contarem piadas sobre portugueses e ri-me imenso. Achei realmente muita piada. É, portanto... é muita. Eu estava agora a lembrar-me de uma em que o português... Não, mas eu não vou contar porque eu não tenho muito jeito para contar piadas. Não vou por aí, não. 21 horas 41 minutos. Estamos já na reta final da nossa emissão. Deixo tempo para que a Lúcia possa ou proceder às suas despedidas ou então acrescentar algo mais, se quiser, algo que ainda não tinha sido dito. Não, eu acho que vou me despedir de todos e muito feliz, porque eu achei que foi bem legal a nossa conversa hoje, né? A gente começou com uma sala de visita, recebendo amigas, comendo uma bolachinha assim, não muito requintada. É que a gente não estava preparado para receber visita hoje, vieram sem avisar. Mas o cafezinho foi bom. E eu achei que a nossa conversa foi muito boa. E se os ouvintes gostaram e quiserem que a gente continue falando de fatos, assim, de coisas da vida real, se alguém quiser propor algum tema para a gente conversar, se a gente não tiver o conhecimento no dia, a gente pode pesquisar ou conversar até com alguma pessoa que tenha o problema para poder esclarecer aqui as dúvidas. Aí vocês poderiam mandar por e-mail, né, pra gente, que daí ajudar, de repente, né, as pessoas querem né, maiores informações, dividir alguma coisa que a pessoa sente com determinado problema, porque eu acho que tudo isso ajuda, né? Somos pessoas, somos seres humanos iguais, essa troca faz muito bem. Eu gosto muito desse estilo do reality. Né? Nós estamos fazendo um reality. Então, eu gosto muito disso. E se vocês quiserem gostar, dá um retorno para a gente. Fala aí se gostou. Fala, eu queria saber se a Lúcia tem dificuldade quando vai fazer alguma coisa. As mulheres, por exemplo. Quando ela vai arrumar os cabelos, quando ela vai fazer alguma coisa, qual é a dica que ela dá? Esses dias eu dei uma dica de como fritar um ovo bem frito, bem, né? Porque fritar um ovo tem todo um processo, uma técnica. Não é assim apenas fritar o ovo. Então, a gente tem um grupo no WhatsApp que dá dicas culinárias, na internet também, no e-mail também. De repente, uma pergunta assim, do dia a dia, do cotidiano. Eu acho que é legal a gente fazer essa troca. Se vocês quiserem, gostaram da ideia, manda um e-mail para aw@antenoweb.info. Ai, saiu de novo. É isso. Gente, então boa tarde para vocês, boa noite, né? E até a semana que vem. Na próxima semana vamos saber como é que se frita um ovo em Portugal, dizendo em português de Portugal, como é que se estrela um ovo. Especialmente eu, que vou começar a aprender a cozinhar no próximo dia 11, portanto, já vou com um bocadinho mais de base. Dia 11 de julho vou começar a entrar na cozinha, se tudo correr bem, há de correr. Vou começar a entrar na cozinha para aprender aquelas coisinhas básicas, massas, arroz e, por que não, estrelar um ovo. Então a gente podia dar um nome para isso, né? Na cozinha com a Lu. Não ficou legal? Exatamente. Mas atenção, o que eu quero é aprender a estrelar um ovo, não aprender a estrelar a casa. É só um ovo. Não, aqui é mais fácil porque o fogão é elétrico, portanto a probabilidade de acontecer algo mais insólito não é tão provável. Mas comigo na cozinha tudo pode acontecer, ainda. Tudo menos uma comida que seja comestível. Não, se forem coisas que não implicam fogão, forno, eu até consigo fazer. Agora, se forem coisas que implicam qualquer uma destas coisinhas nada habituais na cozinha, não é? Fogão, forno, é extremamente raro utilizar-se, não é? Então, eu ainda consigo. Pronto. Portanto, ainda consigo preparar umas sanduíches, umas sandes. Isso consigo. Mas, para já, ainda não. Ah, mas já está ótimo. Podíamos ter, para acabar esta edição, podíamos ter aqui o mestre da culinária, do Kim Barreiros, que também esteve nesta noite no São Pedro da Afurada, nesta noite, dia 1 de julho. Mas não vamos ter, vamos ter quatro outras músicas mais antigas e também estrangeiras. Hoje, nova música inglesa, aliás, nova música portuguesa, vamos ter música inglesa. Agora vamos dançar ao som do Italo Disco, primeiro com Martinelli, a música chama-se Voice, depois da Peter Jack's Band com Drives Me Crazy, se não é que está correto. Depois temos também Joe Yellow, Love to Lover. E para finalizar, apresentamos Dirty Talk, música de Klein e M.O.B. Dirty Talk. Talk, aliás, são as próximas quatro músicas que nós vamos ouvir. E pronto, é assim que nos despedimos, né, Lúcia? Sim. Então, uma boa noite para vocês e beijo da Lu! E um abraço do K. Até ao próximo, Dom Luca. Oh. música. This talk will do. Now we live in two new worlds, but here I'm still your sweet thrill girl.